Tô voando acima das nuvens, onde todos os prazeres vivem. Relaxar nesse mundo louco faz bem. Depois volto pra missão, terror nenhum. Uma só sagrada nessas luzes. Ela rebola e me chama de groove. Grave que treme o copo de Greguse, pra amenizar o peso dessas cruzes. Que essa noite seja eterna enquanto dure. Mundo louco me entorpecer, talvez cure. DMs com nude, MD na língua, bote no Uber. O fogo dela faz com que a temperatura mude. Eu perguntei se ela me ama, Kiki. Ela disse feliz que sim, pra sempre. Eu tô com outra mina, mas ainda tem que. Ela só pensa em homenagem, Nick. Instinto selvagem, só emoção depois da decolagem. Mudo de posição e velocidade. O jeito que ela senta e que ela geme é sacanagem. Tô voando acima das nuvens, onde todos os prazeres vivem. Relaxar nesse mundo louco faz bem. Depois volto pra missão, terror nenhum. Well, I'm so, so fast, girl. Girl, you know me want that. The way you move that ass, girl. Girl, you know me want that. Me and see me text, girl, she me calling. 4 in the morning, we calling. Girl, you know we spending them money. Girl, you know we spending them hundreds. It's me or the money that you loving. Well, either way, girl, you know we fucking. Nah, girl, you know me. I'ma come true, correct, real G. Girl, no sorry me, if me got you. Girl, you got me out, and we gon' keep it true. Girl, you got that thing like, I just wanna hit it like, Girl, you got that thing like, I just wanna hit it like, Tô voando acima das nuvens, onde todos os prazeres vivem. Relaxar nesse mundo louco faz bem. Depois volto pra missão, terror nenhum.